Por que é tão difícil nos perdoar ou perdoar? Porque não conhecemos ou negamos nossas imperfeições, mas estamos sempre a identificar no outro os seus efeitos. E esses efeitos, perdoar, identificar no outro os seus efeitos. E esses efeitos, quando nos ferem, independente de como o fazem, causam sofrimento, angústias e mágoas. Esquecemos que vivemos em um planeta de expiação, onde todos nós somos imperfeitos, né? Então, eu vejo assim, uma colocação minha, né? Que a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, de perdoar as pessoas, é porque a gente, não que a gente nos aceite, não que a gente tenha que aceitar aquilo que nos fazem, né? Constantemente, mas porque a gente é imperfeito como eles, né? E a gente procura sempre olhar nos outros os seus defeitos, porque a gente tem um ego meio forte, muito ligado à parte material, né? E a gente vive no mundo da matéria, e a gente está muito ligado à matéria. Então, para a gente se desvencilhar do egoísmo, é um trabalho bastante duro, né? Então, para a gente ainda ser, ainda com certo egoísmo muito alto, a gente não consegue se perdoar, por quê? Porque a gente acha que todos nós somos sempre seres superiores àqueles que nos ferem, né? Então, por nós nos acharmos que a gente é um ser superior acima daquele que nos está causando o mal, é que a gente não consegue perdoar. Então, a gente acha que a gente é melhor do que o outro. Imagina se eu sou melhor do que o outro, aceitar o que o outro me faz, né? Na realidade, a coisa tem que ser ao contrário. A gente tem que ver isso numa posição diferente. Se eu me julgo, então, tal melhor do que o outro, é porque, com certeza, eu também sou tão tal evoluído assim como eu me julgo. E se eu sou evoluído como eu me julgo, como eu me acho que sou, eu deveria, por isso, perdoar. Se eu me julgo tão evoluído, do que o outro. E não o contrário. Porque aqueles que causam o mal são seres que estão em escala evolutiva, penso eu, inferiores a nós. Segundo a nossa visão, né? Então, tudo aquilo que fazem de contra a mim e que eu julgo mal é porque está me ofendendo, né? Está mexendo comigo, está atingindo minha moral. Então, se eu sou um ser, me julgo tão evoluído assim, a gente tem a obrigação moral, então, de perdoar. Então, para a gente conseguir retribuir o mal com o bem, se a gente não conseguir nem perdoar, né, a gente não sai do zero. Já começa por aí. Se eu não conseguir perdoar, eu não consigo fazer nada. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é dito como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, uma coisa forte, né, que faz a gente evitar se perdoar ou praticar o bem, é justo aquilo que a gente tinha falado bem no comecinho, né? É o tal do ponto de honra, né? Quantas vezes a gente já não viu em casa, até pela nossa própria educação, não digo uma educação errada, mas, claro, as coisas elas vão mudando ao longo do tempo. Aquilo que é uma novidade hoje, que é, né, o melhor hoje, provavelmente não vai ser o melhor amanhã. Então as coisas vão mudando, vão evoluindo, e a educação também muda. Só que na minha época, ou na época de muitos, né, os pais diziam pra gente: vocês não devem trazer desaforos para casa. Aí, se eu soubesse, né, se trouxe desaforo para casa. Então, eles chegavam e ainda levavam uma sova ainda, né? Então, nossos pais não permitiam que a gente, imagina, levasse desaforo para casa. Imagina uma ofensa, então. Isso aí era o famoso ponto de honra. Era honra, né? Então, esses conceitos que a gente vai adquirindo na nossa educação, para cada um, às vezes, tenha sido um pouco diferente, mas eu acredito que não muito mais do que isso. Isso causa na gente, às vezes, as atitudes nossas, né? Não levar desaforo para casa de jeito nenhum. Então, se eu levo lá um esbarrão num lugar, uma fechada no trânsito, imagina como é que se comporta, né? Pisão no pé. Então, a pessoa pede desculpa, a gente não desculpa, fica aquele disque-me-disque, né? Então, as coisas começam nas pequenas coisas. E aí, por aí que a gente tem que medir como a gente está. Então, o ponto de honra causa na gente um freio de mão muito forte, né? Que é o egoísmo. A gente se acha superior aos outros e não aceita uma ofensa, e o que a gente faz de imediato, né, é olho por olho, dente por dente, querer pagar na mesma moeda. Nós estamos voltando lá há 2000 anos atrás, né, quando existia a lei do olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem que pensar um pouco, né? Então, antes de fazermos alguma coisa, digamos a nós mesmos: fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, assim, se eu vou tomar uma atitude impensada, principalmente impensada, a gente não deve fazer nunca. É, existe um detalhe que é assim, às vezes a pessoa comete uma coisa contra a gente e ela está naquele seu dia o pior de todos. Está passando por problemas financeiros, moral, de saúde, né? Recebeu uma avalanche de problemas na sua vida. Então, se aquela pessoa já está desequilibrada emocionalmente, qualquer coisinha que cair ali no copo dela, transborda tudo para fora. Então, ela pode estar no seu dia o pior de todos, né? E nós não, às vezes estamos num dia bacana, legal, às vezes nem tanto. Só que quando a gente pisa no calo de uma pessoa assim, a sua atitude imediata é de reagir imediatamente. E se a gente reagir quando ela nos reage, né, vai gerar um conflito, né? Então, às vezes, é muito melhor, às vezes, deixar abaixar a poeira, principalmente se a gente conhece a pessoa, né? Com o conhecido, principalmente. Então, o cara, às vezes, não está no seu dia legal, não está bacana, deu uma resposta mal criada, falou uma coisa que não devia. Deixa abaixar a poeira, né? Depois a gente vai lá, conversa uma hora, quando estiver mais calmo, ó, fulano, aquilo lá que aconteceu entre nós, né? Poxa vida, que fato desagradável e tal. Conversar num outro momento mais oportuno. Então, a gente deve sempre pensar assim. É, fazer ao outro, né, aquilo que gostaríamos que nos fosse feito a nós. Essa é a primeira pergunta. E outra coisa é a gente pensar, contar até 10, né? Umas 100 vezes, né? Antes de tomar uma atitude drástica, né? Porque depois que a gente diz alguma coisa, porque depois que a gente faz alguma coisa, daí não tem mais volta, né? A gente não consegue mais... Aí só vira um mar de desculpas e deixa para lá, deixa para cá, a gente não consegue, às vezes, contornar a situação. Então, que a gente pense um pouquinho, às vezes, antes de tomar uma atitude, deixa para mais tarde. A gente não precisa estar sempre ficcionado no ponto de honra instantâneo, né? E não levar desaforo para casa. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não necessitais, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém lhes bater a face direita, lhe apresenteis também a outra. Claro que isso aqui não dá para a gente traduzir isso no pé da letra, né? Se alguém me dá uma bofetada na cara, eu jamais vou dar outra para ele levar outra bofetada, né? Essa virar a cara para levar uma outra bofetada é no sentido de não revidar. Então, se alguém me fez uma ofensa, a gente não precisa revidar. Deixamos para lá. Ainda mais quando são coisas que não estão de acordo com aquilo que eu sou, com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu ajo, né? Com a minha moral. Principalmente se não estão de acordo com aquilo que eu sou, a gente não deve se deixar influenciar por essas coisas, né? Então, quando esse ditado diz assim, apresentar-lhes também a outra face, é para que a gente não revide. Só o fato de a gente não revidar é uma coisa muito boa. A gente não precisa revidar. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e os caluniam, a fim de serdes vosso Pai, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estáis nos céus e que faz se levante o sol para que os bons homens e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos, né? Quando a gente fala, então, pagar, retribuir o mal com o bem, a gente está falando, imagine entre amigos, né? Entre amigos é uma coisa mais fácil, mais tranquila, né? Às vezes nem tanto, mas eu penso assim, né? Que entre as pessoas que a gente se conhece no convívio do dia a dia, que a gente já se conhece bem, e houve um estresse ali, uma coisa maldita, uma atitude mal feita, é mais fácil se corrigir, de se controlar, né? A gente tem mais, assim, ação de ir lá pedir desculpa, né? Pô, aconteceu isso assim assado, me desculpa, me perdoe, fica mais tranquilo, né? E quando acontece com os nossos inimigos, né? Que a gente diz que são os nossos inimigos, né? Nós julgamos os nossos inimigos, porque às vezes não temos tanta afinidade, a gente não tem um relacionamento mais extenso, então a gente julga que são nossos inimigos. Mas esses que nós julgamos os nossos inimigos, são aqueles seres que Deus coloca no nosso caminho justamente para nos provar, para nos testar. Porque fazer essas atitudes com aquelas pessoas que a gente se dá bem, isso é a coisa mais fácil do mundo, entre aspas, às vezes até não é. Mas é muito mais fácil de a gente se reaproximar e corrigir os erros, né? Agora, com aqueles que a gente julga nossos inimigos, que a gente nem sabe se eles são nossos inimigos mesmo, né? Então, aí fica mais difícil ainda. Então, amar os vossos inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está em nossa natureza. Claro que ninguém vai ter uma afinidade, né, momentos de carinho com os inimigos, com aquele que nós julgamos os inimigos. Mas aí recai naquele oferecer-lhe a outra face, né? A gente não precisa querer pagar a mesma moeda, a gente pode tomar uma outra atitude. Então, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está em nossa natureza. Visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Então, que essa é a mais difícil das situações, né? A gente perdoar os nossos inimigos. Amar os inimigos, portanto, não é ter-lhes uma afeição que não está em nossa natureza. Eu não preciso ter uma afeição, né, de carinho, de amor. Claro, a gente sabe que essas coisas são difíceis, né? E a gente está num grau evolutivo ainda muito baixo, muito pequeno, a gente não consegue colocar o Evangelho, né, 100% em prática. Mas a gente pode colocar certas coisas pequenas em prática. Então, se eu não consigo amar o meu inimigo, eu posso evitar de ter rancor, de ter ódio, de ter vingança. Essas atitudes que a gente tem que se preservar. E são essas atitudes que ficam dentro da gente, nos martirizando, né, e fazendo mal a nós. Então, se alguém faz o mal a nós, que eu julgo que é o mal para mim, tudo bem, deixamos para lá. Se eu não consigo me perdoar com ele, pelo menos não ficamos jogando lenha na fogueira, né? Não ficamos jogando de volta aquilo que ele nos causou. Não vai levar a nada. Porque sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa que às vezes comete uma atitude mal pensada contra nós, ela às vezes não está nem aí com nada. E a gente passa 24 horas por dia pensando naquele negócio lá. Ah, olha o que fulano me fez, olha o que fulano me fez, olha não sei o que lá, e agora não sei o que lá. Ele às vezes está numa situação tão tranquila, né? E nós aí nos preocupando o dia inteiro, 24 horas por dia, com o que ele nos fez. Por quê? Porque ele está numa situação, às vezes, evolutiva, muito diferente de nós, às vezes muito inferior, ou às vezes igual, mas ele pensa diferente, ele vê as coisas de uma forma diferente, e me preocupo um monte, eu acho que lá é uma coisa enorme, gigantesca, daí fica remoendo aquilo da gente, dentro da gente, e faz mais mal para nós do que aquele que nos fez a atitude, né? Então, deixamos para lá, sabe por quê? Porque a consciência dele vai cobrar todas as atitudes dele. Se ele não pagar nessa, né, pode pagar em outra, a consciência vai estar cobrando dele, Deus vai cobrar dele, assim por adiante. A gente não precisa ser o implacável cobrador das coisas, porque nós somos imperfeitos, todos nós. Então, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Portanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, o que atrapalha muito a gente retribuir o mal com o bem, né, é o nosso orgulho, né, a gente se achar melhor e maior que os outros. Na realidade, nós estamos tudo no mesmo barco, com muito poucas diferenças entre uns ou outros evolutivas, né, mas a gente se acha o melhor de todos. Por isso que é complicado a gente, às vezes, pagar o mal com o bem.